Pega sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 25. Diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Na NVI diz assim: já que vivemos pelo Espírito, mantenhamos o passo certo com o Espírito. Precioso isso. Na Bíblia Viva diz assim: se estamos vivendo agora pelo poder do Espírito Santo, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Eu gosto dessa versão. Ela é uma paráfrase, não é uma tradução realmente, mas eu acho tão claro. Acho que todos nós temos que ter uma Bíblia dessa em casa e sempre estarmos comparando os versículos. Olha como a frase ficou muito mais clara, né, nesse texto que nós lemos na Bíblia Viva. Irmãos, muitas pessoas querem ser guiadas por Deus. Eu gostaria de falar sobre como é que eu posso perceber e ter convicção de direções do Espírito. Como é que o Espírito me guia? Como é que o Espírito fala comigo? Como acontece esse processo de ser dirigido por Ele? Isso é sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. O processo é sobrenatural. Não é algo que vai acontecer na sua mente ou no seu corpo. Vai acontecer no Espírito, portanto, sobrenatural, espiritual. Mas não é por causa disso que ele não é prático, que ele não é perceptível. Qual que é a tendência normal das pessoas? É fazer prova de Deus, não é verdade? Os crentes adoram fazer prova de Deus. Um dos prediletos, tem duas coisas que são prediletas dos crentes. A primeira é fazer prova de alguma circunstância. Então, baseado lá em Juízes, o teste que Gideão fez, qual foi o teste que Gideão fez com Deus? O teste da lã. Como não tem lã hoje, você põe um algodãozinho do lado de fora. Então, o teste é o seguinte: você pega o algodão e coloca do lado de fora. E você fala para o Senhor, o teste é esse. Eu quero que seja uma noite seca, mas o algodão esteja molhado. Aí, no outro dia, você põe de novo e fala: Deus, eu quero que seja uma noite molhada. Tudo molhado ao redor, mas o algodão vai estar seco. E tem pessoas que fazem o teste, incrível, que às vezes Deus pode até usar tais coisas. Mas convenhamos, é o tipo de situação que o diabo tem muita brecha para enganar as pessoas. Por que você acha que o diabo pode não entrar ali e molhar o algodãozinho para você? Isso para o diabo não significa nada. O diabo também tem certos controles sobre certos ambientes. E ele pode fazer com que certas coisas aconteçam. Então muitos irmãos só andam baseado em teste. Deus, eu vou sair agora. Se acontecer isso ou aquilo, vou saber que é do Senhor. Cuidado com isso, porque o diabo pode também colocar isso e aquilo diante de você. Tem pessoas que são absolutamente místicas sobre isso. Quantos irmãos me procuram? Uma irmã me procurou um tempo atrás, e ela chegou lá no meu escritório para eu atendê-la, e ela falou: pastor, eu estou aqui porque o irmão tem algo a me dizer. Eu falei: vem no lugar certo, tenho mesmo. Muito o que eu te dizer, mas assim, em particular, o que você acha que eu deveria dizer? Pastor, o irmão sabe. Eu falei: mas Deus te falou isso? Falou. Eu estava na minha casa orando, e ela contando, isso é fato. Eu estava lá no meu quintal orando, e eu falei para o Senhor: Deus, se tu tens algo a me dizer, que seja através do teu servo. E a prova, eu faço o teste do Senhor. Que agora sopre o vento e que aquela folha caia e venha até os meus pés. Pastor, foi eu acabar de falar. A folha caiu e veio, rodopiando e pumba no meu pé. Por isso estou aqui agora, pode dizer. Bom, como eu não perco nenhuma chance de falar alguma coisa para os irmãos, eu peguei a Bíblia e falei: então está aqui, que a primeira coisa o Senhor quer de você, santidade. Vigiai, vigiai, orai, orai. É de Deus ou não é, irmãos? Claro que é, Deus que me livre, é de Deus. Ela falou: queria ouvir, estou pronto para falar. Pronto para falar. Então, existem muitos irmãos que querem entrar no sobrenatural, mas eles pensam que tem que ser místico. Não tem que ser místico. Aliás, o misticismo às vezes atrapalha a ação de Deus. Atrapalha Deus fazer. Você conhece aquela história do homem que estava lá, Na inundação. Está na inundação. O rio está subindo. Ele mora na beira do rio. O bombeiro passa e fala: seu Zé, vai inundar sua casa, o senhor tem que vir conosco. Ele fala: não preocupa não, Deus vai me livrar. E a água sobe, já está cobrindo a cama dele. E o bombeiro volta: seu Zé, só tem que ir, o rio vai subir, o senhor tem que sair daqui. Eu falo, não se preocupe, Deus vai me livrar. Passa mais um pouco, o bombeiro volta lá, está lá o seu Zé no telhado. Que o rio subiu muito, o bombeiro fala, tem que ser agora. Seu Zé só tem que ir, porque vai subir o rio. Não se preocupe, Deus vai me livrar. E o que acontece com o seu Zé? Morre afogado na enchente. E lá chega o seu Zé depois no céu, embirrado com beiço, né? E ele vem ter com o Senhor. E ele já ia abrindo a boca para reclamar para Deus, quando o Senhor falou para ele, não precisa de falar nada. Eu mandei o bombeiro 3 vezes e não quis ir. E agora não fala mais nada. Ou seja, na cabeça do seu Zé, Deus não usa bombeiro. Só querubins com asas multicoloridas. Isso é ser místico. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Isso é ser místico. Você definiu a maneira como Deus tem que agir. Tem que ser sempre uma maneira sensacional. Deus não pode usar pessoas comuns do seu lado para livrar você de coisa alguma. Tem que ser do seu jeito extraordinário. Isso é misticismo. Cuidado com isso. Não é assim que funciona. Não é? A segunda maneira muito comum dos crentes fazerem prova é através de abrir a Bíblia aleatoriamente. É ou não é? Então, como é que a pessoa faz? Pega a Bíblia. Jesus, Jesus, fala comigo agora, fala com o teu servo. Jesus, agora, em nome de Jesus. Sempre dá no meio, né? Pelo que os teus braços se tornarão frouxos. Está amarrado em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Vai abrir de novo. Presta atenção. Eu não discuto. Alguém vai dizer, pastor, Deus já falou comigo assim. Claro que falou, não tinha outro jeito, ué. Claro, Deus tinha que falar desse jeito. O espírito não está funcionando, não está sintonizando nada. O telefone não funciona, a antena não funciona. Deus pega e tem que falar através disso. É o único jeito que ele tem. Mas uma vez que você cresce, não é assim que Deus fala com você. Ah, mas Deus fala na palavra? Fala. Mas Deus espera que você já tenha lido a palavra e já saiba o lugar onde ele quer falar com você. Qual a sua necessidade? Está com problema? Então você já vai no lugar certo. Não temas nem te espantes. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh Deus, obrigado. Tua palavra é essa para mim. Às vezes você nem leu, mas você já sabe. É claro que a palavra é um lugar que Deus confirma e fala as coisas conosco. Mas não dessa maneira. Aí eu ensino isso na minha igreja. Não pode, irmão. Não faça assim. Não é assim que você faz. Aí uma irmã veio conversar comigo esses dias contando o milagre que Deus falou com ela de maneira tão miraculosa. Eu falei, conta, irmão. Ela falou, pastor, você já me ensinou que eu não posso abrir a Bíblia. Então eu não abro. Sabe o que eu faço? Eu moro num apartamento. Então eu abro a sacada e deixo a Bíblia aberta em cima do tapete. Aí eu ajoelho e falo, Deus, fala com a tua serva agora. Envia o teu vento. Aí o vento chacoalha para cá. E o vento chacoalha para lá. Aí daqui a pouco eu falo, é suficiente, Senhor. Aí eu vou lá, fecho a sacada. Pastor, Deus falou comigo na Bíblia. Eu falo, amém. O que eu posso fazer? Feliz de quem mora num apartamento como você, né? Lá em casa não venta nada. Deus tem um plano na sua vida. Senão você não moraria lá. Mas amém. O que eu posso fazer sobre isso? Vou dizer que não é de Deus? Eu não. Mas eu vou ensinar para ela dizer, tem um caminho melhor, filha. Tem um caminho melhor. Você pode ouvir Deus no seu espírito. Deus pode falar com você no seu espírito, te dar direção, há maneiras do Senhor falar com você. É claro, volto a repetir, a palavra de Deus, ela é fonte de instrução, é óbvio que sim, mas não dessa maneira mística. Não é assim que a Bíblia deveria ser usada. Isso é remanescente da influência do mundo, das cartas de baralho, que a pessoa tira para saber o que vai sair para ela. É ou não é, meus irmãos? Por falar em baralhar, eu lembro de uma irmã na nossa igreja, muitos anos atrás, e ela se converteu, e ela estava me contando como é que ela converteu, ela me contando o testemunho de conversão dela, fiquei impressionado, e ela converteu indo nessas reuniões de profetas. Em Goiânia tem um monte aqui que é cheio de profetas nos finais de semana, sábado, né? Um monte de gente. E as pessoas vão para lá para orar com a profeta e receber a profecia, naturalmente. E ela não era crente, mas ela foi, e de fato Deus falou com ela, e ela se converteu, e ela continuou indo na reunião. Então ela ia na reunião, como é que funcionava? Foi crescendo muito a reunião, tinha muita gente, aí a irmã profetizava com alguns. Mas quando era muita gente, o que ela fazia? Ela fazia uma fila e tinha uma secretária que ficava do lado dela, que ia abrindo a Bíblia para ela, e ela então lia um versículo. Dessa maneira, abria e colocava o dedo. E então essa irmã me contando que ela foi ficar na fila, né? Aí chegou na vez dela, parou a profecia, agora vai ser, Deus vai falar com você na palavra agora. E aí, ela contando que uma irmã antes dela, a irmãzinha lá, abriu a Bíblia e caiu lá em Jeremias. Quando foi na vez dela, abriu, porque você sabe, vai ficando viciada a Bíblia. Vai, de repente, cai só no mesmo lugar. Aí abriu, caiu de novo no mesmo texto. E ela contando, ah, pastor, eu reclamei. Eu falei, ah, não, irmã, o mesmo texto para mim. Aí a profeta falou, olha, irmã, a culpa não é minha. A culpa é dela, que não embaralhou a Bíblia direito. Tem que embaralhar a Bíblia, porque senão repete mesmo. Embaralhar a Bíblia. Virou baralho. Virou baralho. Olha, irmãos, quando ela me contou isso, eu caí o queixo, eu falei, ah, não, ajuda-me, Senhor. O que esses crentes estão aprontando por aí? O Senhor é Pai demais, porque se eu fosse Deus, ainda bem que só o Senhor é Deus. É muita graça de Deus, é muita bondade de Deus. Como as pessoas vivem dessa maneira, não é? Como elas se envolvem, achando que essa é a maneira de Deus fazer, imitando as coisas do mundo, isso é carro de boi. O desejo de Deus é que a arca seja carregada por levitas como nós, sacerdotes. Amém, irmãos? Então, não fica fazendo prova de Deus. Cuidado com essa coisa de fazer prova. Não é o modelo de Deus. Ah, pastor, mas está na Bíblia. Homens de Deus fizeram prova. Mas pode observar que foi só no Velho Testamento. Por que no Velho Testamento fazia prova? Porque Deus não habitava no homem ainda. O Espírito Santo não havia vindo ainda, não habitava no homem. Mas hoje, Jesus morreu e ressuscitou. Ele disse, quando eu vou enviar o Espírito. E o Espírito nos foi enviado. E diz a Bíblia que agora ele habita em nós. E o Senhor disse que ele nos guiará a toda a verdade. O Espírito já foi enviado a você e ele vai guiar você a toda a verdade. Amém, meus irmãos? Então você não tem que andar mais angustiado sobre isso. Não tem que temer mais nada sobre isso. O Senhor vai guiar os seus passos. Cristo habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Agora, irmãos, nós precisamos entender, eu falei isso já, eu quero repetir. O cristianismo é muito mais do que participar meramente de ritos, de cerimônias. É muito mais do que observar algumas regras e regulamentos. É muito mais até do que ter uma vida correta. Cristianismo é algo sobrenatural. É ser guiado pelo Espírito. É desfrutar do Espírito dentro do nosso espírito humano recriado. É porque o Senhor habita em nós que podemos ter direção de Deus em nós. Agora tenha cuidado, não apague o Espírito. Não entristeça o Espírito. Não desobedeça o Espírito. Como eu disse para você algumas vezes, o Espírito Santo é um gentleman. Sabe, ele não te leva para onde você não quer ir, não responde pergunta que você não fez. Entende? O Espírito Santo não fala se você não quer obedecer. E lembra, ele é o oposto da sua mãe, quando você era criança. Que ia aumentando a voz cada vez mais até você obedecer. O Espírito Santo, a primeira vez que ele fala é alto. Se você não obedece, depois fica mais difícil de ouvir. Até chegar uma hora que virtualmente você não ouve mais. Porque ele é suave. Ele é gentil. Amém? Como o Senhor nos guia? Tudo começa sempre com uma sensação no nosso espírito. Quando vem essa sensação no espírito, nós sabemos que Deus está querendo nos dizer alguma coisa. Nessa hora devemos parar, talvez orar, ficar em silêncio, aquietar nossa alma, esperar nele até você entender o que, que significa aquela sensação. Não é uma emoção, é uma sensação interior. Uma vez que você entendeu o que significa aquela sensação, obedeça, haja de acordo com ela. Procure lembrar-se depois de como foi essa sua experiência, para que você possa ir exercitando e aprendendo. Nós podemos virtualmente chegar no ponto onde temos um espírito tão sensível e tão treinado, que nós rapidamente percebemos e obedecemos a direção dele quando vem. É possível chegar nesse nível. É possível chegar no nível de ter esse espírito tão exercitado, que você obedece rapidamente. Você não tem que ser alguém ensurdecido, insensível para Deus. As coisas do Senhor podem ser livres na sua vida. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Quais são as maneiras pelas quais o Espírito do Senhor nos guia? A primeira maneira é a básica, através do impulso da intuição. A primeira maneira como o Espírito vai conduzir você é através do impulso da intuição. Os irmãos se lembram que o nosso Espírito tem três funções. Quais são elas? Intuição. Digo, o Espírito humano tem três funções. Intuição, consciência e comunhão. A intuição é um saber espiritual. Você sabe de algo sem a participação da sua mente ou de influência exterior. É um saber no Espírito. Em Marcos 1, capítulo 1, verso 12, nós lemos que o Espírito impeliu a Jesus para o deserto. Não foi que o Espírito falou, vá para o deserto. Não, diz que o Espírito veio e impeliu Jesus a jejuar e ir para o deserto. Ou seja, o jejum foi uma direção do Espírito, mas Jesus apercebeu de que jeito? Sendo impelido através de um impulso, uma sensação interior. Agora, é óbvio que o nosso corpo também tem impulsos, é óbvio que as nossas emoções também eventualmente têm impulsos, e até às vezes demônios podem produzir impulsos malignos nas pessoas lá fora. Tudo isso existe. Mas sabe, você é capaz de distinguir aquilo que procede do seu espírito daquilo que não procede. O tempo que você gasta em Deus torna você sensível a isso. O novo nascimento te habilitou a diferenciar todas essas vozes. Quando vier o impulso do Espírito, siga. Mesmo que não haja nenhuma lógica, a sua mente tenta rejeitar aquilo. Siga o impulso. Corre o risco. Se você tem um receio, procura a ajuda de alguém espiritual mais maduro, para você não correr risco desnecessário. Checa com ele aquela sensação que está sentindo, mas, eventualmente, corra o risco. Você vai ver os frutos acontecendo depois. Não tem como aprender a andar com Deus sem correr risco com Deus, porque tudo é pela fé. Você nunca vai andar no Espírito tendo 100% de certeza de coisa alguma. Porque quem tem 100% de certeza de alguma coisa não precisa de fé. A fé é porque você está vendo que a água é líquida. Você não tem certeza se aquele negócio sustenta você. Mas se você tem a palavra, o impulso para andar, vá. Vá. Você não deve esperar sentir aquele nível de fé extraordinário para obedecer a Deus. Mesmo que no fundo você sinta um pouquinho, às vezes, de insegurança, ainda assim, obedeça. Obedeça. Siga o impulso. Você vai crescer fazendo isso. Lembra, é fé. Exige-se fé. Você nunca vai ter uma direção do Espírito tão absolutamente clara que você não precisa de fé para segui-la. Não existe isso. O justo vive pela fé. Amém, meus irmãos? Segunda maneira, pelo testificar do Espírito. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Isso significa que depois que nós nascemos de novo, o nosso Espírito foi unido ao Espírito de Deus, amalgamado. E o Espírito agora pode testificar conosco. O que é o testificar do Espírito? É uma convicção profunda. Uma imensa certeza que você tem. E alguém fala, como é que você tem tanta certeza assim? Você fala, não sei. Não tem nenhuma evidência natural, mas eu tenho certeza. Deus quer que eu faça isso. É uma convicção. O testificar de Deus. Você tem que aprender a perceber esse testificar. Porque a nossa mente, às vezes, rejeita, por causa do temor, da insegurança, esse testificar, essa convicção de Deus. Mas você precisa de dar crédito a essa convicção. As direções de Deus básicas sempre vão vir através de uma sensação de certeza, de convicção. De repente, vem a você uma convicção que você deve falar sobre algo, que você deve abordar alguém, que você deve trabalhar numa direção, que você deve estudar para tal vestibular. Você tem uma convicção que você vai para tal cidade, você vai fazer tal coisa, você vai casar com alguém. É convicção. Assim como o Espírito testifica que você é salvo, como é que você sabe que você é salvo? Você tem alguma prova que você é salvo? Você tem alguma evidência física exterior que você é salvo? Qual que é a garantia que você tem que você é salvo? O testificar, a convicção. O Espírito me dá essa convicção, eu sou salvo. Entende? Do mesmo jeito que o Espírito te dá a convicção que você é salvo, ele vai te dar outras convicções também. E olha, convicções corriqueiras no seu dia a dia. Deus se importa com tudo que tem a ver com você. Você é filho dele. Tudo na sua vida é importante para Deus. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Se o Senhor vem com um testificar no nosso espírito, mais uma vez, a melhor coisa a fazer é checar com alguém mais maduro se você tem muita insegurança. Mas você também vai cometer erros. E aí que está, às vezes, o engano de muitos. Se fosse de Deus aquele testificar, eu não teria me equivocado, não teria errado. Presta atenção, enquanto nós estamos aprendendo, tem espaço para muito equívoco, está me ouvindo? Você vai se equivocar às vezes. Puxa, pensei que era uma convicção do Espírito. Por quê? Porque o nosso coração nos engana às vezes. Às vezes nós, inconscientemente, estamos querendo tanto alguma coisa que nós confundimos aquela obsessão nossa com convicção do Espírito. Você está tão obcecado em namorar com aquela menina que você não para para perceber se é de Deus ou não. E você pensa que essa obsessão sua é a convicção do Espírito. Você confunde. Isso é uma coisa séria. Por isso, nós não podemos ser guiados, baseados só num critério. Não pode ser só no testificar. Não pode ser só na intuição do Espírito, no impulso do Espírito. Nós temos que ter outras coisas. Porque dependendo da situação, daquilo que ela envolve, da repercussão da escolha, da direção que você tomar, você tem que ter outras certezas que vão embasar você. Mas mesmo assim, você não deve ter a presunção de nunca querer errar. Não, eu nunca vou errar. Você vai se equivocar. Você não vai errar querendo errar. Você não vai errar querendo pecar, querendo fazer algo errado. Mas você vai se equivocar, porque até você aprender, você vai ter que ser tratado por Deus. Mas aí você começa a perceber, bom, aquela vez que eu errei, eu senti desse jeito. Estou sentindo de novo do mesmo jeito. Então você vai ter que ser mais cauteloso, porque da outra vez estava equivocado. Então você aprende também com Deus assim, sabe? Você aprende, errou uma vez, depois você acerta. Deus quer levar você à maturidade dessa maneira. É como aprender a andar. A criança vai tropeçar algumas vezes, mas é inevitável. Ela vai ser uma corredora quando crescer. Assim é você. Vai tropeçar algumas vezes tentando acertar, mas é inevitável. Você vai crescer e vai chegar à estatura de Cristo Jesus. Deus vai te conduzir a isso. Amém, irmãos? Terceiro, através da paz do Espírito. Colossenses 3:15 diz o quê? Seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. O que quer dizer a palavra árbitro, irmãos? Juiz. A paz de Deus no nosso coração, no nosso espírito, é o juiz. Então, imagina um jogo de futebol. Quando tudo está indo de acordo com a regra, de acordo com as normas, você nem percebe o juiz. Mas quando alguém faz alguma coisa, infringe uma norma, o juiz apita. O que acontece quando ele apita? Todo mundo para. Para o jogo. Os jogadores olham para ele para saber o que foi e qual que é a decisão dele. Depois que o juiz fala o que estava errado e mostra o que deve ser feito, o jogo continua. A paz é a mesma coisa. Você está caminhando, você nem percebe. Mas de repente, você está caminhando e você perdeu a paz. Não sei porque eu perdi a paz sobre isso, irmão. Estava tão bem, mas perdi a paz. Os irmãos que trabalham comigo sabem que às vezes eu tenho isso. E eu sei que é de Deus. Quando eu perco a paz, eu tenho que avaliar. Quantas vezes eu já insisti e fiz algo sem ter paz? Todas as vezes eu me dei mal. Tem coisas que até hoje eu estou carregando porque eu decidi sem ter paz, mas decidi contra a paz a si mesmo. Hoje em dia eu não faço mais isso. Perdi a paz? Não faço. Perdeu a paz? Eu paro. Ela é o hábito, ela decidiu. O que você deve fazer quando você perder a paz sobre alguma coisa? Você tem que orar e perguntar. Pai, o que está errado? Qual que é a direção? O que o senhor quer fazer? O Espírito Santo vai te mostrar, às vezes na palavra, às vezes através de um irmão, através da intuição, ele vai te dar, mostrar o que está errado. Você vai corrigir. Quando você corrigir, a paz volta de novo. E significa o quê? Que aqueles que andam pelo Espírito, eles têm que andar pela paz. O seu coração tem que ser como um lago de águas tranquilas o tempo inteiro. Tumultuou? Para. Perdeu a paz? Para. Ah, eu estou querendo colocar alguns obreiros em teste. Perdi a paz? Para. Talvez tenha um deles que não é para estar entrando no teste. Vamos saber qual que é que não pode entrar. A paz foi embora. Ah, vou enviar o fulano para uma cidade. A paz foi embora. Vamos analisar. Por quê? Não é para ir? Não é aquela cidade? Não é o tempo? Onde é que está o problema? Hoje em dia, eu faço as coisas apenas quando eu tenho paz perfeita no meu coração. Porque a paz é o árbitro. O Espírito Santo guia você através dessa paz. Agora, não é uma paz natural. Não é uma paz da alma. É uma paz no Espírito. É uma paz de Deus. É uma paz que não tem nada a ver com as circunstâncias. Entende o que eu estou dizendo? Você sabe, em Israel, quando um soldado vinha da guerra, está lá, a guerra está acontecendo. E ele tem que sair da guerra por algum motivo, e ele volta para a cidade. Quando ele chega na cidade, as pessoas perguntam, como vai a guerra? Sabe como é que ele respondia no Velho Testamento? a guerra vai em paz. Parece uma contradição. Porque na cabeça dele, paz não tem nada a ver com ter guerra ou não ter. Paz é uma questão de estar fazendo a coisa certa. Entende? Estou na guerra? Sim, mas estou fazendo a coisa certa, então a guerra vai em paz. Dizem que contrataram uma série de artistas, pintores, para fazerem um quadro que definissem o que, que é paz. E aí desenharam a pomba, né? Desenharam o arco-íris, desenharam aquela campina verdejante, desenharam tanta coisa, muito bonito, mas o vencedor, ele desenhou o mar agitado. O mar agitado arrebentando nos rochedos da praia. E lá no meio de uma ranhura do rochedo, um ninho de gaivota. E lá dentro, os filhotinhos. O mar arrebentando na rocha, mas lá no ninho, eles estavam em paz. Isso é que é a paz de Deus. Não tem nada a ver com a circunstância. Pode estar o maior tumulto ao redor, mas a paz de Deus está no seu espírito. Os homens de Deus aprendem com o tempo a preservar essa paz e a cultivá-la. Não faça nada sem ela. Não viva sem ela. Não ande sem ela. E ela parou, para também. A paz desapareceu, para. Veio a angústia, para. Eu sei que a angústia vem às vezes, mas é Deus tirando a paz. Porque é assim que Deus fala. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Às vezes você já percebeu isso? Quantos testificam que já ouviram isso? Sabe, quando trata de ouvir de Deus, eu não posso vir aqui falar algo que você não experimentou. Eu só posso testificar para você que é desse jeito. Você tem que ter provado para poder entender o que eu estou dizendo. Se você não provou o que eu estou dizendo, você não vai entender. Mas se você provou, você vai apenas testificar comigo dizendo: é verdade, já senti isso também. É assim mesmo que funciona. É assim que o Senhor nos guia. Amém, meus irmãos? Que a paz de Deus seja o árbitro no seu coração. Então eu falei de três formas como o Espírito pode nos guiar. São as três primeiras, mas tem mais. A primeira qual é? Pelo impulso do Espírito. Segundo, pelo testificar do Espírito. Terceiro, pela paz do Espírito. Amém.